Ao olhar da ciência, o breve tempo de vivência nos define como seres que possuem uma essência. Excelência no processo, dependência em excesso. Em alguns casos eu confesso que é notável o retrocesso. Veja só e observe com moderação. Motivação vem sempre depois da explicação. Pego o calção com meião, cata chuteira velha. Pego o skate, o boné, nota do rei que impera. O mundo é nosso, mas almejo ir ao céu. Se o sonho tem uma forma, ela voa no papel, junto com o vento que atravessa o cerrado no outono, ou num grito ecoado dentro de um manicômio. Nos aromas, nos temperos, nos amparos, nos afegos, nos troianos e nos gregos, nos branquelos e nos negros, na mentira deslavada da corja politicada, nas revoltas de uma gente que vive injustiçada, na batida que escuto, obrigado eu quem fiz, estilo maior mestre que também é aprendiz. Pela vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência. Pela vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência. Pelo ar, pela sombra, pelo mar, pela lombra que assombra navegante, viajante contra onda, fluxo frenético de um mundo cibernético, coerente em alguns pontos, mas em outros antiético. Liberdade pra dentro da cabeça, mas antes que me esqueça, não me lembro na leseira. A caminhada do andarilho sem face visível, perceptível quando explode na sua cara o nível. Filosofia emancipada e declarada com alegria, explorada a maestria executada todo dia. Por humanos que almejam um futuro calmo, pelos manos que almejam um melhor salário, o honorário do poeta numa dose de conhaque. Passa a brisa, passa a vida, só não passa a vontade de voar pelas alturas bem acima da visão. Tudo azul rumo sul, passando os avião. Sensação de missão boa pra se desvendar, os segredos e trajetos de um caminho irregular que não deve parar, nem que voltem mil zumbis, um por um eliminados, embalados. Pela vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência. Pela vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência. Imperceptível universo de vidas cruzadas, leve a sua com verdade que o futuro te dá asas. Te traz mais base no deserto de fatores ocorridos diariamente, avalie seus valores. Agradeça seus amores e perdoe malfeitores. Já sabemos e prevemos, não guardemos mais rancores. Calejado feito punho de boxeador, indiferente à amargura que tira a dor, que te mantém de pé, que denominam fé, que alguns chamam de divino, outros dizem Maomé. Sei lá, porque a procura segue forte, praticando diariamente, viver é meu pela esporte. Vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência. Pela vida eu celebro, chega, desacelero, considero o contexto do texto sincero, confesso a cada dia uma experiência, o prazer de comer fragmentos de vivência.